Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Eu pensei que era Natal, mas não era. Me enganaram! Gávea Estática. Eu não tô entendendo mais nada. Era Natal ou era Cosme Damião? Não sei. Eu não sei. Eu quero é minha bola. Boneca! É boneca? É bola. Sabia que era bola. Só mandei essa pra conferir se tu tá ligado, otário. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E com o Dr. Fábio. E aí, traças? Talvez vocês escutem em algum momento alguma participação especial do Aiken, que não pôde estar aqui porque ele pegou algum tipo de infecção bizarra aí, sei lá, que tá com dor de ouvido, dor de garganta, né? Tá tudo zoado. Dor de ouvido. É, uma participação fantasmagórica, talvez. Né? Beleza, a gente tá aqui nesse clima quase natalino, né? É a época que todos os podcasts... Eu até acho engraçado que eu tava vendo ano passado isso acontecendo, né? Todos os podcasts, praticamente, quando chega nessa época, faz aquela pausa, né? Pra voltar ano que vem, né? Uhum. Só que no nosso caso, a pausa já é o normal, né, cara? A gente sempre fica um mês sem gravar mesmo. É, então, a nossa frequência desculpa, né? É um podcast por mês, né? Então a gente volta no mês que vem. É, a gente volta no ano que vem, né? No ano que vem. No ano que vem. Pois é, vocês querem fazer um podcast mais natalino hoje ou ninguém tem esse clima natalino? Vocês acreditam no Natal, cara? No quê? Na magia do Natal? Não, que pergunta é essa? O que é acreditar no Natal? Eu não entendo essa pergunta. O que é o Natal? É o nascimento de Jesus Cristo, né? Para os cristãos, não, eu falo... é isso? Sim, com certeza. Mas eu falo assim, que na verdade nem isso é, né? Porque o pessoal, os historiadores, dizem os historiadores que não foi nessa época. É, não, é uma data simbólica. Uma data simbólica. Mas eu falo do Natal como símbolo mesmo, daquela coisa, aquela paz, aquela... Cara, aquela isso coisa... que eu não entendo, cara. Porque quando você vai pra esse lado de você excluir totalmente o simbolismo da data de nascimento do cara, vira puramente marketing, cara. Nada, além disso. É uma data mais para as pessoas se juntarem, comemorarem, jogarem bingo, brigarem. Jogarem bingo. Dominó e carta. É uma data marcada pelo bingo. Bingo de família sempre dá briga. Algumas famílias comem peru, outras como a minha comem pernil. Olha só. Mas assim, você... A Viviane, a família dela é japonesa, né? De fato, né? Ou não? É, mas é japonesa, mas é cristã. Minha família. Ah, é cristã? Uhum. Tem uma parte da minha família que é shintoísta, mas a maior parte da família é cristã. Entendi. Tem uma galera e mesmo mistura, parte, né? Shintoísta faz Natal. Como eu também já participei de uns rituais aí, que se eu falar muito, eu vou começar, acho que cair em algum preconceito, porque eu não entendo. Aqui, não que entendi é o quê? Lá? Não, eu já participei de alguns rituais aí da família da Viviane. Uhum. O que é aquilo, Vi? Explica você que sabe melhor. Porque quando alguém morre, é tipo uma missa de... É como se fosse uma missa, né? De sétimo dia, alguma coisa assim. Não é missa de sétimo dia. O primeiro... Aquele rodio que você foi do meu tio era de 2 anos, eu acho. É o rodio o nome do negócio, né? É tipo uma missa. Tem um sacerdote shintoísta, faz lá a cerimônia, a gente vai lá, acende um incenso, faz uma oração... E depois, ao fim da cerimônia, tem comes e bebes. E geralmente é um banquetão, né, cara? Cara, é comes e bebe do bom? É quando alguém morre? É, rodia quando alguém morre. É no, com 49 dias, se eu não me engano, faz. E depois faz com 1 ano, com 2. E acho que até, eu não sei direito, porque como minha família é cristã, a gente não faz... Uhum. Fez assim do meu avô, porque meu avô era shintoísta, mas da minha avó, por exemplo, já não fez, porque minha avó também já era mais ou menos cristã, assim, já não era mais tanto da tradição. Os seus avós, eles nasceram no Japão, certo? Sim. Ou não? Eles, por que que eles, a sua avó, né, no caso, começou a virar católica? Ou católica não, cristã, né? É porque quando ela veio, minha avó veio bem pequena, né? Ela veio bem, já tinha uns 4 anos, parece. E aí, morava perto onde ela morava, não tinha muitos japoneses, a maior parte das pessoas eram brasileiras e acabou seguindo o fluxo, né? Entendi. Dos vizinhos e tal. Então, consequentemente, os seus pais são cristãos também? É, meus pais são cristãos, mas eles eram, assim, antes a gente ia bastante na igreja e tudo. Meus pais eram atuantes na igreja. Ah. Sua mãe fazia até, participava dos eventos da comunidade lá da igreja, não é? Sim, minha ajudava mãe era tesoureira fazer... da igreja. É, então, pô, era bem engajada ela, né? É, fazia pelo massa menos de pastel administrativamente pras era engajada, né? É, ajudava nas quermesses e tudo. Eu ajudava. Eu era muito engajada. Eu era catequista. Eu dava aula de crisma. É mesmo? Viviane, professor. Então você conhece bem a Bíblia, né? Pra dar aula de crisma. Filho. Mais ou menos. Você ligava o Cid Moreira e ficava dublando nele. Não, é porque você tem um livrinho que você segue tudo, e no livrinho tem as passagens certas que você tem que ler pra você conversar com o pessoal. Tudo. É bem específico, né? É. Mas essa parte da sua família aí, do Rodi e tal, eles não comemoram o Natal então, né? Ah, comemora. Comemora? É Brasil, lógico, né, cara? Né? Brasil é tudo misturado. É Brasil. Porque a família se reúne, né? É uma reunião. Mas o significado pra minha família mesmo é de reunião familiar, sabe? Nunca teve esse negócio de, ai, porque Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, nunca teve. Pra minha família, mesmo até pra gente, assim, que é cristão, mesmo da época do engajamento e tudo, era mais pra se reunir, pra família se reunir, sabe? Uhum. Eu não sei, cara. Lá na minha família, nas festas que a gente... Acho que até hoje eles fazem lá, né? Que os últimos bingo. Natais... Eu... É, bingo. Sempre tem. É, tem bingo. Mas, muitas vezes, a coisa não dava uma desandada, sabe, cara? Principalmente como pelo assim? Bingo, até. O bingo dava... Geralmente era motivo para as pessoas brigarem, em vez de se unir. Uma parada que depende só do acaso... Não, às vezes sempre tinha aquela tia lá que chegava assim e fala, sei lá, tem quatro filhos, nenhum dos quatro filhos foi pra lá, mas aí pega uma cartela do bingo pra cada filho pra representar, tira uma procuração. É? Uma procuração pra ela. Ela joga por ela e pelos filhos. Eu achei tão engraçado quando eu vi isso. Eu tenho que começar agora a medir minhas palavras, hein, cara? Que minha mãe tá virando ouvinte assíduo do Gavistatic, cara. Até o de Black Mirror ela escutou. É? Que eu não esperava que ela ia escutar, cara. E vocês, assim, porque. Isso é um problema que em breve eu vou encarar, né? Vocês são de cidades diferentes. Como é que funciona isso aí? Então, quando a gente tem grana, a gente vai pra Maceió. É, ou no Natal, a gente tenta... O ideal é você tentar intercalar. Isso na minha família é bem comum, que a minha irmã e meu cunhado também. Meu cunhado é do Paraná, né? Uhum. Aí uhum. A minha irmã também faz a mesma coisa. Passa o Natal em uma família e o Ano Novo em outra. Esse ano a gente passa o Natal em Maceió... E o Ano Novo aqui em Bauru. Mas quando a gente não tá podendo ir pra Maceió e tudo por algum motivo, a gente vai acabar passando tudo aqui, né? Mas isso não dá problema, não? Não. Como assim? Tipo, a sua mãe dizer, ah, você vai passar o Natal lá em Maceió, não sei o quê. Não, o pessoal aqui é de boa, né? De boa, né? Então. É, mas você falou do dinheiro, eu acho que o problema não é nem tanto dinheiro, que muitas vezes a gente consegue, os pais até pagam ou pegam por milhas a passagem, né? O problema é arrumar tempo mesmo, que às vezes não... agora o nosso maior problema é tempo. É, porque não, às vezes a gente trabalha durante o Natal, ou não e no Natal, o look, né, mas pra levar, né? Adiante. É, apesar que o Luke, da última viagem que a gente fez, foi a primeira viagem que a gente fez com ele, né? Ele se comportou bem, cara. Bem melhor do que eu esperava. Cara, achei que ia dar muito mais trabalho. Foi ótima a viagem com o Luke. Vamos ver agora, né? Que ele tá um pouquinho maiorzinho já. Mais agitado, né? É, um pouquinho mais agitado. Já tá querendo começar a ficar em pé já, né? E tal. Vamos ver, né? Como que vai ficar. Inclusive, até nossas gravações estão meio arriscadas agora, né? Que ele não tá mais dormindo nesse horário. Hoje, eu acho que os deuses da edição ajudou, né? Os deuses dos podcastais ajudou e botou ele pra dormir. Porque nos últimos dias, cara, ele não tava dormindo. Ele ia dormir só depois das 11 horas da noite. Todo dia. Mas, no geral, eu sempre tive um estranhamento, assim, principalmente quando eu fiquei um pouco mais velho, com essa questão de como o Natal é tratado em... Principalmente filmes americanos, né? Uhum. Você vê sempre, sei lá, aquele conto de Natal, né? É Charles Dickens, né? É. Que tem um Uncle Scrooge, né, lá. Oh. Tipo, em nenhum momento ele menciona nada de religião. É sempre o espírito do Natal, não sei o quê. Isso pra mim, assim, é tão estranho, sabe? É uma coisa tão abstrata que eu acho estranho isso. Eu sempre acabo levando pro lado ruim, que é o lado do marketing, né? De você comprar. É quase com uma esperança que realmente aquele dia acaba sendo mais especial. Eu enxergo mais isso, na verdade, em virada de ano, sabe? Aquele papo de... Uhum. Ah, pronto! Um meme que já tem alguns anos que surgiu aí, que é aquele negócio de acaba logo o ano, tem um meme te mostrando o ano como é que é, né? Começa janeiro, fevereiro, aí o cara tá andando, aí começa a tropeçar até que cai em dezembro, assim, né? Como se virando o ano fosse, sei lá, ligar a chavinha, né? Vai rebootar o sistema, né, cara? Como se fosse mudar alguma coisa, né? É, tem esse simbolismo todo, né, cara? É, época de fazer promessa e tal. Cara, e se você pegar, se você escrever num papel, no fim do ano, as promessas pro ano que vem, todos os anos você vai ver que você tá tentando fazer a mesma coisa, sabe? Eu não sei o que escrevi, cara. Não tem nada de diferente, sabe? Não tem nada de especial. Você só tá mudando o ano, sabe? É, mas o Fábio vai casar, olha aí. Alguma coisa. Não sei se ele escreveu isso no papel, mas ele vai casar. Caramba. É verdade, né? Eu não faço essas... Vocês fazem essas listas, as resoluções? Não. Eu nunca fiz isso, isso parece tão estranho também. Não, lista formalmente eu nunca fiz, não, mas eu já pensei, assim, falar, ah, sei lá, esse ano gostaria que tal coisa acontecesse, sabe? E é daí que surge coisas do tipo, ah, esse é o ano do gaveteiro, né? o que quer dizer... O que essa frase significa, né, cara? Esse é o ano do gaveteiro. Esse é o ano que o gaveteiro não acabou, cara. Pode dizer que... Aí, ó. Realmente, a gente passou o ano aí, ó. O gaveteiro físico. Assim, eu tenho objetivos que eu traço, né? Mas eu não digo, ah, vou virar o ano... isso nunca aconteceu comigo, cara. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Nunca, tipo, é objetivo e vai e tenta fazer, entendeu? Ah, eu já fiz, sim. Uma vez eu pensei, se esse ano eu vou emagrecer. não funcionou, porque pra emagrecer eu precisava fazer regime e entrar na academia, né? Você acha que eu fiz alguma dessas coisas naquele ano? Jamais. É, sem contar que geralmente você já começa o ano comendo as sobras da festa do das festas, né? Não, ó, pra você ter uma ideia, eu tô com colesterol alto, né? Eu voltei da última viagem de Maceió, me fudi, né? É, voltei, porque, cara, comeu muito sururu lá, né? Não, foi lá, é tenso, cara. Não, aí eu voltei... Cara, só fazendo parênteses aqui, Vi, antes de você continuar. Só pra vocês terem ideia, teve um dia que eu abri o congelador lá da minha mãe e tinha 4 sabores de sorvete diferentes, cara. É por aí você tira. 4 sabores. Então... Cara, tem sorveteria que não tem 4 sabores. O McDonald's não tem 4 sabores diferentes, cara. Pois é. Aí... Eu tinha um exame de sangue pra fazer, mas já tava desde antes da viagem. Mas eu pensei assim, ah, vou fazer depois da viagem, né? Porque devia ter feito antes, que se eu tivesse feito antes, não ia dar aquele colesterol nas alturas. Que eu fiquei 20 dias em Maceió só comendo porcaria. Aí o meu médico pegou e falou assim pra mim, então você faz uma dieta agora. Aí no final de novembro você vem pra você fazer outro exame e tudo, mas tem que fazer os exames antes da época de Natal e Ano Novo, né? Porque senão, já viu, esse exame vai dar horrível de Aí você tá postergando, né? Você vai fazer isso só em janeiro, né? Não, eu vou fazer semana que vem. Mas, não, mas a minha pergunta é, se você faz semana que vem, dá colesterol alto, eu quero ver vocês maneirar lá em Maceió. Ah, não, mas é que o retorno no médico vai ser só ano que vem. Ah, então tudo bem, né? Por sinal, a nossa gordice alagoana vai ser onde? Boa pergunta, cara. Você tem uma sugestão aí de algum lugar? Posso pensar. Você tá morando onde? Lá em Maceió? Você não mora, né? Sua família? Eu tô lá perto da João da Vina. Eu, né? Eu não, né? Tá naquele mesmo lugar, lá na... Ali, não, você ali, chegou ali, aí ali, lá? Mangabeiras ali? Mangabeiras ali? Lá, você chegou aí lá, né? Ah, então foi, lá. Foi. Mesmo cara. O Igor não tá ali mais não, né? Não, o Igor agora tá lá no Scafundó, cara. Tá... Cafundó. Cara, onde que ele tá morando? Ele tá lá longe. Perto daquele shopping novo, sabe? É, podemos fazer um gravistático mais, pô, ao vivo lá. Ali o shopping novo é Mangabeiras ainda, pô? Não, é o Bill. É o Bill lá. Ah, então ele tá perto de mim. É o shopping lá do Benedito Bentes, né? É, a gente já foi lá. Mas é bem legal ele. É, bem agitadinho, pô. É, pra quem curte shopping, né? Porque eu já passei dessa fase, tinha uma época que eu adorava, né? Tem o cineminha maneiro lá. Inclusive, eu faço... Você dá um pio aí na propaganda. Mas eu faço academia na propaganda, né? Aí é pio aí na propaganda. Tem Maceió, é lá naquele shopping. Eu, quando eu tô lá, eu posso ir na pio aí na propaganda. Eu acho que tem essa academia aqui no shopping também. Ah, será que é aquela lá? Aquela do shopping lá, eu acho lá? Que é essa aí. Pio aí na propaganda. Gente também. É. Tá fazendo academia mesmo, então, desde aquela época, cara? É, desde aquela época. Pô, eu parei quando eu tive a pedra no rim, dei uma parada de 3 meses, aí voltei, só que agora tá meio capenga, porque todo dia é uma coisa pra resolver, um evento pra ir, aí acaba não comparecendo aos compromissos físicos, né? Cara, academia, pra mim, acho que o problema não é nem puxar o ferro, cara. O problema é todo o ritual antes dela, sabe? Tem que ir. Tem que sair de casa pra sair ir. Sair de casa. Porque provavelmente eu ia querer... Eu também não ia querer se tivesse muito cheio no lugar, né? Então, quando o pouco tempo que eu fiz academia lá em Maceió, eu ia assim que abria, sabe? Eu ia, às vezes, só tava eu na academia. Né? Então, eu tinha que sair, acho que 6 horas de casa, até mais cedo, às vezes, sei lá. Aí eu... É, se quer antes do trabalho, é isso aí mesmo. É, depois eu não queria. Até porque na época eu não tinha nem como, né, que fazer faculdade na época. Mas, pra mim, cara, o ideal era aquelas academias que tem no próprio condomínio, né, cara? O problema é esse. Tanto que aqui a gente chegou a comprar uns negocinhos simples, né? Só pra fazer o básico aqui em casa, né? Comprou uns pezinhos, comprou um step, comprou um colchão, um colchonete, né? Pra fazer abdominal, fez essas coisas. Só que eu acabei não fazendo muito tempo também, né, viu? Eu acho que eu fiz um mês, dois, sei lá, um tempinho, que depois eu fui pra granja, né? Então a granja virou minha academia. Eu fiz uma semana. É, né? Cara, pra eu conseguir fazer exercício, eu tenho que ir à academia, mas não pode estar cheia. Se estiver cheia, eu desisto e volto. Tem que ser, tipo, quando eu fazia academia, pelo breve tempo que eu fiz, eu fazia na hora do almoço, que aí não tinha uma alma, né? Só tinha eu e uma ou duas senhoras. Aliás, uma dessas senhoras me fez presenciar uma cena, cara, que eu não queria ter presenciado, mas é nunca. Que eu tô soltou lá. Um pedinho. Não, porque tinha sauna na minha academia, na academia que eu fazia, né? Que era dentro da faculdade, a academia. Que fino. Aí eu... Pois é, você viu que chique. Eu fazia academia, aí eu tomava banho e depois ia pra casa. E depois tinha que voltar já logo, né? Uhum. Aí eu fui tomar banho. Aí eu pensei assim, antes de tomar banho, acho que eu vou ficar um pouco na sauna, né? Caralho, na hora que eu abri a porta da sauna, tá aquela senhora idosa, sentada, pelada, sem nenhuma toalhinha, assim, nada. Bem na porta, assim. Se abrir a porta, você vai de cara com ela sentada, assim, com a perna meio fechada, meio aberta. Eu falei, Aí eu peguei e falei, desculpa, puf, fechei a porta. Fui tomar banho e falei, vou embora. Que ela tivesse, pelo menos, de roupas íntimas, talvez. Não sei, tá muito coxinha você, viu? Pelo menos tivesse uma toalha na cintura, sei lá. É, né? Tá muito opressora. Não, eu não, deixei ela lá. Deixei ela lá, né? Oprimindo os pelos pubianos ali. É, a Viela é meio polícia dos pelos ali. Pelo menos que ela viu uma vez aquela campanha lá, meus pelos, ela ficou lá censurando as pessoas, eu lembro disso. Não pode. Não, eu não censurei, eu só falei que pra mim não é legal, sabe? Não serve pra mim. Mas se a pessoa tá feliz desse jeito... É um bom pensamento esse. Se as pessoas seguirem, é melhor, né, cara? Vocês acham essas festas de fim de ano meio melancólicas, assim, meio... Eu não sei, cara. Eu já tive alguns momentos, assim, que eu teve um ano que eu acabei passando, não sei se foi no Natal ou foi Ano Novo, que eu passei em casa meio... A galera não tava muito no clima de fazer nada, sabe? Só fez uma jantinha assim, depois fez um dormir. Sei lá, pra completar a melancolia, isso foi bem no começo da internet, eu entrei no chat da UOL, sabe? Aí eu pensei, cara, eu tô passando o ano novo aqui com várias pessoas que estão no chat do UOL também, sabe? Aí foi meio triste, eu acho. Mas eu, quando era criança, cara, eu gostava muito do Natal, aquela sensação do... Acho que eu também muito dos presentinhos, né, cara, embaixo da árvore e tal. Quando você é criança, Natal é bom, né, assim, quando você tá... Primeiro que você tá de férias da escola, né? Pronto, eu acho que isso daí talvez seja o principal fator, cara, que você associa muito, né, fim de ano com a época de festa e você tá de férias, né, cara. Cara, eu nunca tive árvore de Natal quando eu era criança. Não. É, agora você tem uma aqui em casa. Agora eu tenho uma. A gente tem uma árvore que deve ter 15 centímetros dela. É, mas ela é tão fofa, nossa árvore. Literalmente, né? Aquela de espuma, né? Ela é de tecido. Mas a gente não fazia árvore de Natal em casa quando a gente era criança, assim. Meus pais não montavam. A minha mãe montava, mas sempre uma coisa muito simples, assim. Eu lembro do primeiro ano que se comprou pisca-pisca lá em casa. Nossa, foi uma revolução, assim. Quando o Luke crescer, talvez a gente acabe montando, né? Que provavelmente ele vai pedir, né? É, mesmo que seja aquela que você compra pequenininha numa loja americana, que você monta em um minuto e meio, você monta. Uhum. Cara, esse ano eu ainda não pus a nossa árvore fofinha. Né? Tem que dar uma batida pra soltar o pó dela, né? Ela tá bem guardadinha, sem pó. Mas, cara, não tá dando nem tempo de fazer as coisas direito. Acho que antes de tirar o pó da árvore, a gente tem que tirar o pó do chão, né, cara? Que eu tenho umas duas semanas que eu tô pra limpar a casa. Inclusive, é uma coisa que eu me lembro quando a gente começou a usar aqui no Gaveta Estática o H4N pra gravar. Até quem escutou mais ou menos nessa época viu que dava um eco absurdo, né? Então eu fui atrás de comprar espuma acústica, né? Fazer um monte de gambiarra pra acabar com o eco e tal. Acabou que hoje em dia eu não preciso mais das espumas, cara. Que tá tão bagunçado aqui o meu escritório. Tem tanta tralha aí em cima aqui que acaba abafando todo o eco. No... Detalhe, é tudo do look. É, não. O H4 ainda eu posso até tirar uma foto, se vocês quiserem. Ele está agora apoiado num pacote de fralda. É. Acho que as fraldas devem abafar um pouco também do eco, né? O Luke vai ganhar presente de Natal? Da avó, do vô, deve cara, ganhar, né? Ele ganha muito presente já, cara, o tempo todo. Já. De todo cara, mundo, assim. O Luke ganha presentes, uns brinquedos, que quando era criança eu nunca sonhava. Ele ganhou esses tempos atrás da tia do meu cunhado, hein? Ela nem é minha parente, nem nada, a nossa parente. Ela deu pra ele uma toca, tipo uma barraca com bolinhas de... dessas bolinhas de plástico que coloca um monte dentro, sabe? Caraca. Aí no aniversário dele, ele ganhou uma piscininha inflável que você pode colocar água e pode colocar bolinha dentro também. Pô, mas hoje tem muito mais opção, né, cara? Tem, a gente tem. Era criança, não, porra, não tinha muita coisa, né, pra dar pra criança. Não sei, um joguinho, uma... Carrinho, boneca. Carrinho, era mais ou menos isso, né? É, mas no fim ele acaba gostando de brincar com uma fralda, um pedaço de papel. É, ainda são os preferidos. Cara, mais interessante. Ele gosta de papel, pedaço de papel. Adora um pedaço de papel, uma fralda. É, não, um zíper, ele é minha, né? Sobrinha, de alguma um roupa. Zíper. Não, o que ele mais gostou de uns presentes aí foi do papel de presente. Ele é minha sobrinha tem um mês de diferença só dele. Eu abri o presente na casa da minha irmã, aí ele pegou o papel, na mesma hora minha sobrinha também grudou no papel, e eles começaram a ficar puxando um da mão do outro papel. Aí eu dividi o papel pra eles, porque eles estavam brigando. Só que aí quando eu dividi o papel, o Luke pegou e jogou fora. Não quis mais. A minha sobrinha quis, mas o Luke não quis, não. O Luke tá entrando naquela fase de imitar a gente agora. Cara. Imitar? Tá, assim, tá aprendendo, né? É, se você tosse, assim, aí ele fica meio que forçando a tosse também, bizarra, sabe? Agora, quando a gente respira mais fundo também, dá aquela suspirada, assim, ele fica... também. É muito engraçado. E vocês... tem algum, por exemplo, presente de Natal na infância, assim, que marcou? Eu tinha muita coisa de comandos e ação, né, cara? Eu lembro que o meu pai me deu um caça do comandos e ação, que eu achava muito da hora, um caça azul. Isso daí, acho que talvez tenha sido o mais marcante, assim, pra mim agora. Um que eu ganhei foi aquele Lango Lango, não sei se você já ouviu falar. A gente já falou algumas vezes de Lango Lango aqui, né? É, eu acho que deve ter comentado... Ah, é, eu tinha um lango-lango verde, eu ganhei. Eu fiquei mó feliz que eu ganhei no Natal. E o outro era uma boneca da Xuxa, que ficavam falando que ela matava as crianças de noite, de madrugada, e eu joguei ela no fundo do armário, então... É, né, toda vez que você abria pra pegar alguma roupa, só via os olhinhos ali, né, lá no fundo, assim, do armário. Cara, a minha boneca da Xuxa, eu enfiei ela embaixo de tudo quanto é roupa que tinha dentro do meu guarda-roupa pra eu não poder encontrar ela mais por um bom tempo. Inclusive, ela tá lá até hoje, né? Eu resgatei ela, acho que um ou dois anos depois, mas ela ficou... Eu tive dois presentes, assim, de Natal que eu achei, que me marcaram muito, assim. É umas coisas que os pais fazem, assim, que... Tanto, às vezes, é bom e é ruim que te marca, né, quando você é moleque, né? E essas foram duas coisas boas, assim. Uma foi, acho que foi em 87, 88, que no Natal desse ano eu ganhei um tanque dos Thundercats. Caralho, mano. Que coisa. Foi muito maneiro. Isso me marcou bastante. Até hoje, quando lembro, eu acho maneiro, assim, a parada. Devia ter, sei lá, uns 4 anos, mais ou menos. 5 anos. Se você ver na internet, vai te dar uma nostalgia? Porra, talvez, né? Não sei. Não sei se você se lembra que o tanque do lado, ele tinha tipo umas patas, assim, né? Tipo de gato, aí você aquele negócio levantava. Eu tô tentando lembrar, eu tava vindo na minha cabeça aquele do He-Man que tem umas rodas bizarras. Não, o Thunder Tank, ele tinha tipo as garras assim pra frente. Era, muito maneiro. E o outro foi o Mega Drive, que eu acho que foi em 92 que eu ganhei. Olha que irônico, você já... Já foi aquele mesmo que eu mostrei pra vocês outro dia, é aquele mesmo. Que tá o quê? 92, nós estamos em 2016? Tem quanto tempo isso? 24 anos? Nossa. Né? Aquele Mega Drive tem 24 anos, cara. 92? Ah, não. Né? Eu achei que você tinha pego bem no lançamento. Talvez, né? Porque eu acho que o Mega Drive lançou em 89. Só que aqui no Brasil... Eu não sei. Talvez eu sei que quando meus pais trouxeram, ele era uma caixa toda em japonês, assim. Toda escrita em japonês, a caixa. Não sei se ele é importado a loja importou, né? Talvez. Agora você falou isso, não lembro agora se foi de Natal, né? Mas eu me lembro que eu tinha ganho o Leonardo, né? O Tartaruga Ninja, né? Uhum. Que eu adorei, cara, esse boneco. E eu sempre quis ter a coleção. E depois, e o pior que não foi nem que eu não tive condições de ter tal, que tem uma época aí que aí meu pai disse, não, vou comprar um outro pra você, né? É quando ele foi na loja, tinha saído de linha, sabe? Não vendia mais, cara. E até que esse ano eu juntei, eu tava com dinheiro que eu tava juntando pra comprar uma placa de vídeo nova. Aí eu pensei, cara, eu não tô com dinheiro, eu não tô com tempo de jogar nada no computador mesmo. Sabe uma coisa? Vou pegar esses 200 reais que eu tô juntando aqui, vou fazer essa frustração de criança aqui, vou resolver agora. Comprei 4 tartarugas ninja. Tô com elas aqui num pote de sorvete aqui. Às vezes eu fico pensando, cara, o que, que eu vou fazer com isso, né, cara? Vou brincar? O que, que eu vou fazer com isso? Eu resolvi esse assunto, pelo menos, cara. Senão eu sempre ia ficar pensando nessas tartarugas ninja que eu não... Não, você comprou? Comprei, cara. Tô comprando aqui. Caraca. Inclusive, me empolguei. Comprei depois tinta acrílica, verniz, um monte de coisa que eu vou pintar depois as arminhas delas. Cara, uma vez eu ganhei. Isso era muito moleque. Tipo, um aeromodelo, só que era um carro de Fórmula 1, do Nick Lauda. Sim. Cara, aquilo não é pra criança, é um troço pra adulto, não. Cara, de colecionador, que você tem que montar todas as pecinhas do motor. Com cola e tudo, não é? Com cola, vem com cola, vem com tinta, vem com... Uh-huh. Aí eu... Cara, obviamente eu não montei aquilo, né? Quem pegou foi meu pai, e meu pai montou e pintou lá as peças. Uhum. Tipo, uma semana pra montar o carro, né? E aí depois que você monta, prateleira, né? Você não pode brincar com aquilo, é, entendeu? Tem um monte desses negócios que eu acho que vende... Eu não sei se hoje em dia ainda vende, mas vendia, pelo menos, em loja de brinquedo, né? Mas não é brinquedo. É, brinquedo, mas... Ele é um intermediário, é... né? Não é uma coisa eu pra criança. Eu lembro, mesmo. Pô, é que você... Um a roda do carro de Fórmula 1, você tinha que montar tudo direitinho, vinha borrachinha pra você colocar... E a primeira, você pegava o manual, né, o manual parecia uma bíblia, assim, pra você montar. A primeira frase do manual era assim, a pressa é inimiga da perfeição. Pra criança é isso, cara? É verdade, né, cara? Pra criança não tem pressa, né, cara? É. Eu sei que meu pai pegou lá, meu pai montou, e até hoje esse negócio existe, mas eu nunca brinquei com aquilo. Não tinha, tinha uns quebra-cabeças 3D que o pessoal falava. Até na época que saiu o primeiro Senhor dos Anéis, tinha aquelas torres lá, sabe? A torre do Saruman. Que você olhava as fotos do negócio, parecia que era torre mesmo, sabe? Não parecia que era um negócio montado. Que alguém montaria, sabe? Uhum. E eu também imagino que seja, deve dar um trabalho desgraçado pra fazer aqueles negócios. Agora eu acho que deve ser da hora você fazer isso, né? Agora tem que estar... Tem que estar no espírito. É. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Isso, é bem isso mesmo. Vou até procurar aqui, quebra-cabeça 3D. Deve ter umas coisas muito bizarras, cara. E quando vocês eram moleque, tinha essa parada de Papai Noel... Papai Noel... Que é? O que tem o velho? Ele não existe. Nunca existiu. Só a Cosme e Damião. Papai da vizinha. Não. De acreditar nessas coisas. Nunca teve. Inclusive, eu fui saber mais recentemente, sei lá, aí que tinha gente que acreditava realmente, Papai Noel. Porra, eu acreditava, cara. A minha mãe, inclusive, usava como instrumento de extorsão, assim, de chantagem a existência do Papai Noel. O quê? De se comportar? É, ela dizia assim, ó, porra. Eu lembro claramente disso, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Ela, eu e minha irmã, assim, ela disse, ó, Papai Noel veio aqui, tocou a campainha e falou assim, ó, se eles não se comportarem, não vou trazer nada esse ano, né? Onde que falava assim? Nossa. E... Aí eu lembro que esse recado, tinha... né, cara? Não foi nem antes do Natal, né? O cara passou antes. Pô, você vê aquele negócio na televisão N vezes, você acredita, você é criança pequena, né, cara? Aí quando eu tinha uns 5 anos pra 6, eu comecei, caralho, essa porra não faz sentido nenhum. Essa história. Olha aí, o jovem doutor, né, questionando. É. Né? Aí eu comecei a pensar, não, não faz. Aí eu não lembro exatamente como eu descobri que não existia, mas assim, fui chegando meio com uma conclusão lógica, assim, sabe? Uhum. Cara, aqui na minha casa nunca teve isso, não. É que assim... Quando eu era criança, que eu morava numa colônia japonesa, né? Então, logo, né? Não existia. Eu morava numa granja e só morava japonês lá. E a maior parte daqueles japoneses que moravam lá tinham vindo do Japão. Assim, os mais velhos, né? Os filhos. Aí foram nascendo os filhos aqui. Então, tipo, não tinha essa de... Por isso até que a gente não tinha esse negócio de montar árvore de Natal, essas coisas. É, não tinha isso. Não tinha Papai Noel, não tinha nada disso. E a gente nunca acreditou nesse negócio de Papai Noel. Mesmo quando a gente via na televisão, a gente sabia que era coisa da televisão, Porque depende muito do incentivo dos pais, né? Que nem lá também... Sim. Os meus pais nunca falaram que existia. O máximo que aconteceu, eu lembro de... Eu não sei se era no Natal ou se era na época perto do Natal... Eu lembro de eu acordar e na minha cama ter um presente, que eu acho que era um capacete de motocross. Era uma coisa muito doida, assim, que eu usava pra, sei lá, andar de motoca, né, cara? De bicicletinha, de rodinha. Meu pai comprou uma vez. E ele deixou na cama, assim, só pra dar aquele mindfuck, sabe? Ué, como assim? Apareceu na minha cama, assim. Mas eles nunca falaram que foi o Papai Noel. Foi mais pra dar uma zoada mesmo, sabe? Eles nunca incentivaram, né, esse tipo de coisa. Aí vai muito dos pais, né? Quando eu comecei a ir na escolinha, teve... No primeiro ano que eu fui na escolinha, teve festa de Natal na escolinha. E aí tinha... Apareceu lá o Papai Noel. Ah, pronto, aí eu nunca acreditei. Você já... Isso mesmo... Eu acho que nem as crianças que acreditam... Será que acreditam que aquele cara que tá ali é o Papai Noel, cara? Não, então... Mas quando dropou o Papai Noel lá na escola... Dropou. Quando eu olhei o Papai Noel, eu reconheci... Eu reconheci que o Papai Noel era a tia que ficava no portão levando, mandando a gente embora. Aquela mulher engrossando a voz. Ho, ho, ho. Mais ou menos isso. Ai, cara. Eu lembro que eu falei pra minha amiguinha, é a tia Rosário. Não, e com aquela barba que parece e claramente algodão, né? É, era tipo isso mesmo. Porque hoje em dia tem uns shoppings, né, que investem no Papai Noel, mas responsa, né? Que tem a barba de verdade, né? Ah, é. No passado eu vi no shopping o Papai Noel, cara, aquele Papai Noel foi foda. Ele tava andando a paisana, assim, no meio do shopping, você acredita? De camisa florida, bermuda, tomando um milkshake. Falei, ué, que Papai Noel palhaço? Fica andando aí, as crianças palhaço. Que Papai Noel existe e vem andando aí de bermuda. Porra, mas esse Papai Noel mais normal, assim, que tem a barba e tal, ele é menos assustador, né? Porque aquele maluco com uma porra, barba fake, que você não consegue nem ver a cara do cara direito, mal ver os olhos. Porra, aquele dá medo, cara. E às vezes é um cara meio magro, né, que coloca enchimento na barriga também. Ai, é, cara, porra. É muito triste. Não, esses Papai Noel de shopping agora estão bem feitos. Tudo verdade, de verdade, pô, lá. Barba de verdade, cabelo, barriga. Mas quando tem festa de Natal, assim, na casa de vocês, é a família toda? Como é que é na casa de vocês? Ah, geralmente é, né? Boa parte da família, né? Esse Natal que a gente vai passar, acho que vai ser mais humildão, cara. Humildão. Vai ser basicamente vai assim. Ser mais íntimo, vai ser na verdade. Vai ser só o núcleo. Vai ser assim, um Natal mais intimista. Uhum. Quando é aqui, a gente normalmente reúne a família daqui, né? Meus tios. E nem são todos, assim. São só, assim, os mais diretos mesmo. Mas costuma ser mais, assim, só pai, mãe, irmã, um tio ou outro, prima, essas coisas. Não tem muita gente, não. Até lá quando a gente vai pra Maceió, não tem tanta gente, não. É naquela varia. Já teve época que o pessoal alugou chácara, então chamou um monte de gente também. Né? É. E você, Fábio? Não, geralmente só meu pai, minha mãe, eu e minha irmã mesmo. É bem, bem sucinto. não tem espaço pro bingo, então. Não, não tem bingo. Eu lembro quando a gente era criança, era só a gente mesmo, né? Não tinha essa família grande toda. O pessoal não tinha muito costume de se reunir, aí a gente, vamos fazer amigos secretos entre nós quatro. Ah. Aí fazia, sei lá. Eu não sei nem de onde foi que, falando de bingo agora, eu não sei nem de onde foi que surgiu essa ideia de vincular o Natal com bingo, cara. Não tem nada a ver, né? Na verdade. Cara, eu só conheço essa história aí de vocês. Não vinculo o Natal a bingo. Não, não pode ser. Cara, então é muita coincidência. Porque a minha família lá em Maceió fazia e a família da Viviane aqui em Moro faz também. Então... É, de vez será em quando. Será que é onde eu teve vou um ano que um teve bastante gente que fez. Quando é pouca gente, não faz não. Mas quando começa a vir muita gente assim no Natal, aí tem aquele bingo, né? Cara, teve um ano que foi no aniversário de 15 anos da minha irmã. Que aí foi um festão, né? E a minha irmã faz aniversário dia 22 de dezembro. Aí reuniu a família do meu pai em peso, né? A gente foi fazer amigo secreto. Aí todo mundo, não, vou revelar amigo secreto e tal. Minha mãe falou assim, é melhor fazer depois do almoço. Aí todo mundo, ah, cara, acho que demorou mais de 2 horas pra revelar o amigo secreto de todo mundo. Era aquele de roubar? De roubar um presente? Não, não. Porque esse de roubar, isso é mais recente, né? Isso é recente. Cara, interminável. É muito chato isso, cara. Como que é esse negócio de roubar? Nunca. Eu lembro que ele era meio quebrado, né? Eu acho que era o último cara que se dava bem, né? Que escolhia o que queria, né? É, eu sei que, porra, todos que eu participei era muito chato, assim. Tu tá lá com um presente maneiro, aí vê a pessoa e rouba. Aí, porra, tem que ter regras mais rígidas esse tipo de amigo secreto, cara. Eu nunca participei de amigo secreto que rouba. Não? Eu já participei de uma, não lembro exatamente como é que funcionava, não. Eu tenho a impressão que o último cara era o que se dava bem, que era o que escolhia, né? Agora é legal também que às vezes quando o pessoal bota os presentes lá, mas tá tudo embalado, então você fica naquela. Será que eu arrisco no presente grande? Pode ter um monte de bosta ali dentro, né? Gosto de ganhar chocolate. E eu nem gosto tanto assim de chocolate, mas eu prefiro ganhar chocolate do que ganhar, sei lá, perfume, sabe? É, né? Mas tem um chocolate seu que tá aí na geladeira. Já acabou. Vai estragar, hein? Você comeu? Comi. Você enfiou na boca agora, todinho, né? Que tava lá. Não, eu comi antes da janta, você nem viu. Eu não vi mesmo, não. Caraca, qual que má. Como é que você. Quê? Que? Pô, que? É. Que mau exemplo. Mau exemplo pro Luke. Não, mas ele não consegue entender ainda, não. Comendo chocolate antes da refeição, cara. Caraca. Mas eu comi toda a minha refeição, é que tá. É verdade, ele não comeu, né? Olha aí. Ele não comeu a refeição dele. Tá doutrinando ele. Mas outro dia eu tava dando papinha pra ele enquanto eu comia Carolina, cara. tem que aproveitar essas coisas enquanto ele não entende, né? Quando ele começa a entender. É. Tem que comer escondido. É, então. É uma colega minha que ela disse que, porra, ela tem uma filha, acho que a filha dela tem 6 anos. Ela, porra, querendo comer um McDonald's e não pode comer, tipo, mó vontade assim. Ah, cara, na verdade, você até pode comer, só que você tem que deixar pra criança claro que aquilo não é uma refeição que você vai fazer todos os dias, sabe? Uhum. Acho que uma vez ou outra não vai matar, e você também não pode deixar, vai blindar a criança até quantos anos, sabe? Tipo, a criança não vai saber das coisas até quantos anos. Que 6 anos, com certeza, os amiguinhos comem, né? Não, mas é porque aquilo, né, pô? Tipo, você vai comer arroz, feijão e frango hoje. É, mas não sei o quê, você naquele dia comeu o McDonald's, não sei o quê. É foda. Eu fui perguntando, será que os meus pais comiam escondido, cara? Porque se eles comeram, eles conseguiram esconder bem, cara. Que eu tinha na cabeça, inclusive eu achava que quando eu ficar velho, eu também só vou comer verdura, essas coisas, né? Agora eu chego na idade que tipo, eu já tinha noção, quando minha mãe tinha, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos, eu já tinha consciência. E ela comia as coisas saudáveis, né, e tal. Aí eu fico pensando, cara, agora que eu tenho essa idade, eu continuo comendo as mesmas porcarias que eu comi quando era criança, né, cara? Que tá de errado? Não, velho, tu não come Cheetos. Vai dizer que tu come Cheetos até hoje. Não, não, Cheetos, não come. Cheetos e biscoito recheado, acho que são uma das poucas coisas que eu parei, realmente, sabe? Mas o próprio chocolate, sorvete, cara, se deixar, eu tomo um pote de sorvete, metade de um pote de sorvete numa vez só. Inteiro, acho que eu até consigo, viu, mas... Se deixar, o Diego come um pote de sorvete em 2 dias. Em uma tomada, eu tomo metade, tranquilo, assim. Se deixar mesmo. Toma. Então, né? Aí eu fico olhando assim, porra, parece que... Se bem que agora eu tenho minhas dúvidas, porque hoje eu vejo minha mãe comendo também, cara. Hoje em dia ela come as porcarias. Eu fico pensando, acho que ela escondia mesmo, né, quando era criança. De esconder, não comia na frente, não. É só falar das coisas que tem na casa dela, né, toda vez que a gente vai lá, né. Mas ela fala que ela compra só pra gente. É, né. Que aquilo lá só tem quando a gente vai pra lá. Cara, mas tem muita coisa, né, tem chocolate, sorvete, arrudo, umas coisas aradas lá. Arada? Que porra é isso? Umas não, umas coisas arada. Coisa arada. Umas coisas arada. Um monte de coisa. O que é isso? O que é coisa arada? Que é um monte de coisa, sabe? É a expressão daqui. Umas coisas arada. É uma expressão. Coisa arada é uma expressão. Ah, coisa arada. É uma palavra só. Eu tava entendendo coisa, espaço, arada. Não. Umas coisas arada. Alô, alô, testando, alô, testando. Tá aqui, connected to Skype and waiting a new call, mas quando eu vejo aqui o dispositivos, né, tá, a barrinha verde tá subindo. Quando a gente fala? É, quando vocês falam e quando eu falo. Deixa chover. Nossa. Sem conexão nenhuma com o Skype, né? É, então, acho que não precisa mesmo. É. Como é que eu muto vocês aqui? Deixa eu ver. Tem ali silence. É um microfone. Não é? Não, mas aqui eu muto eu, né? Não microfone. Sei. Ah, sei lá. Deixa eu testar. Primeiro. Qual é o. O que a gente vai falar sobre o quê? Sei lá, velho. Alô, alô. Você viu a sugestão que eu tinha dado lá? Eu... Foi o que mesmo que você falou? Nem lembro mais. Tinha falado lá de você contar suas histórias aí do... Mudança, mais pré-casamento, essas coisas. Cara, não tem muito o que contar não, velho. Alô, alô, teste. Se não tiver, a gente pode fazer outras coisas. Você viu o Arrival lá, viu Westworld? Vi esses dois. Principalmente o Arrival, eu tenho um pouco de curiosidade. Tem que ter um certo cuidado ao falar dos dois, né? Pra não dar spoiler, porque nesses casos acho que é bom não dar, sabe? É, se soltar alguma coisa, eu boto um avisozinho no começo, ou corto, sei lá. Mas só vai falar só eu? Só quem vai falar sou eu? Não sei, cara, velho, não sei. A gente pode ir conversando, eu acho. Pode também. Depois, você fala sobre essas coisas aí, a gente vai conversando. Eu vi um filme, mas é meio pornográfico, cara. Você viu o quê? Eu vi o Nymphomaniac. Ele é mais pornô do que eu pensava, cara. É, o pessoal sempre fala que esse filme é bem pornozão, assim, mas nunca parei pra ver, não. Nem o primeiro, nem o segundo. Mas eu achei legal até. Só que eu acho que ele precisava ter 4 horas de filme, né? Porra, nem que exagera, né, velho? É que são dois volumes, né? Tem um que, sei lá, tem 1h50, outro tem 2 e pouquinho, parece. É. Ah, eu comecei a ver aquela série lá, The Blacklist. Blacklist. Nessas horas era bom o Diogo, que ele sempre tem alguma coisa pra falar, né? Que isso, Camargo? Olha aí! Como assim, velho? Você sumonou o cara? Como assim? Eu não sei, eu vi meu celular. Você tá vivo, cara? Ou é um espírito? Pronto, consciência simulada. Cara, eu tô vivo, mas em alguns momentos eu preferia não estar. Nossa! Caraca! Cara, alguém gravou isso, cara? Ficou muito perfeito. O almoço tá gravando aqui. Você chegou a escutar o Aiken? Não, na hora que eu tava levando o telefone na cara, eu escutei o meu nome. O Fábio falou, nessas horas era bom o Diogo, porque ele sempre tem algo pra comentar. Ele, oi! Nossa, ficou muito foi perfeito, assim, cara. Na hora, perfeito. Não, se eu colocasse isso, o pessoal ia dizer que eu editei, cara. É. Excelente. Chega, deu medo agora, cara. Não pode nem falar mal do cara, que o cara aparece. Não, tem que tomar cuidado com citar outros nomes, na verdade, né? É. Renan Calheiros, eu falei, oi! É, porra! Tô aqui humilhando o STF, o que você quer? Vocês estão no meio da gravação? Não, a gente tava decidindo o que, é que a gente ia falar, na verdade. É. Ah, tá. E estamos aqui testando alternativas pra também gravar. Trocamos o Skype pelo Messenger. É, a gente foi pro outro lá, mas o outro começou a picotar e a gente veio pra aqui. Ah, tá, eu ouvi vocês falando lá no grupo. Talvez eu me utilize dessa alternativa também. É, porque o Skype tá vacilando com a gente. Nossa, Skype não. Eu entrei no meu aqui, ele já falou que eu não posso me conectar por não sei o que. Eu acho que o Rente tá lá depois dele. É erro de disco? Não sei. As últimas vezes ele tá falando que era um tal de erro de entrada e saída. Agora ele falou outra coisa. Isso, o meu dá direto isso. Mas é fácil de conseguir. Não, é fácil, mas mas é um saco, né? Às vezes dá até durante a ligação. Tem que ficar conversando, né? Tem que ficar consertando, né? Sim. Toda hora. É. Não sei porque acontece essa porra toda hora, cara. Eu acho que tem uma coisa com o cache. Porque tem que deletar a pastinha lá, né? Temporária dele. Eu acho que tem uma coisa com o cache. Tanto que você perde o seu histórico quando você faz isso. No iPad não acontece isso, não. É, porque o aplicativo é diferente, né? Ai, Kim, você tem alguma coisa pra comentar aí, além da sua doença? Eu? É. Cara, sei lá, eu terminei de assistir Agente Carter esses Nossa, dias. Faz tempo que você tá vendo isso daí, não faz? Já vai gravar, na verdade, gente. Na verdade, o Amoto tá gravando, né? É, mas é que a gente não tá gravando em nenhum outro lugar. Não, só pra ter uma ideia assim, velho, a gente vê o que a gente vai falar mais ou menos. É porque, na verdade, entrou na Netflix esses dias, né? E eu não tinha visto a segunda temporada ainda. Ah, a gente Carter não é do Netflix, né? Não, é antigamente não. Ah, aí eu assisti, pô, achei maneiro pra caramba. Tipo, James Bond na Marvel na década de 40. É uma combinação muito foda. E eu tô absolutamente viciado num jogo de PS4 chamado Divinity Original Sin. Ah, quem gosta? Eu já recomendei esse jogo pra você, se você lembra. A gente você já lembra esse jogo, sério? Eu já recomendei ele no passado. Eu tenho ele. Ah, esse jogo, pô, eu tô completamente viciado. Vai sair o 2. É, eu cheguei a ver um camarada jogando um beta. Foi até o que me fez procurar pra ver se tinha pra PS4. Eu vi o cara jogando beta do 2. Aí vi que há pouco tempo atrás tinha saído a versão Enhanced Edition pro PS4. Aí eu peguei pra... Legal. Tava baratinho, acho que tava R$60. Esse aí, é baratinho do PlayStation, né, gente? É, porra, isso é tipo quase um quarto do preço do jogo de PlayStation normal, né, cara? No Steam, isso daí é um jogo caro. Não, mas ele no Steam é meio carinho também, o Divinity. Eu não sei agora, né, que já faz um tempo que saiu, talvez agora você ache tá até... Tá mais barato, acho que tá mais barato. Fábio tá aí? No vício louco. Sei lá. Fábio, acho que caiu. Tô aqui. Ah, daí. Acho que ele morreu de tédio de eu falando de videogame. Ah, é quando fala de videogame ele some, né? É. É basicamente isso aí mesmo. É a hora do lanche, né? Cara, eu acho que essa é a hora de eu cagar, na verdade. Mas é isso aí, pô. Beleza, a gente pode falar também do Natal, é sempre uma opção, né? Mas o Mike vai participar da gravação? Eu acho que ele tá... Não, minha cabeça tá latejando muito do outro lado. Ah, não vai rolar então? Vou continuar aqui por muito tempo. Ah, tá. Fica esse pedacinho pra não dizer que eu não participei. Esse pedacinho não gravado, né? Ah, não, meu moto tá gravando. Ah, não, moto, caralho. Fala aí de novo, só pra eu ter certeza que tá gravando, vai. alô. Tá, beleza. Porra. Mas a entrada não pegou, cara, isso que é foda. Mas o Fábio tava gravando na moto dele. Eu tô aqui ainda. Ah, você pegou a entrada do Ike? Que eu não peguei, eu comecei a gravar depois. Ah, eu tô gravando já tem bastante tempo, cara. Então tem mais de 10 minutos que eu tô gravando. Não, beleza. Fica esse pedacinho aí pra não dizer que eu não participei, enquanto isso eu vou lá. Desejo Feliz Natal pras pessoas e pronto. Feliz Natal pra todo mundo, e enquanto eu vou me drogar pra ver se a dor do ouvido para. Melhoras, cara. Valeu. Falou aí. Tchau, valeu, boa sorte. Tunacho itaji utusamehe Makosa yetu he Kama nasi tunavoi wasamehe Wale utukesea Usituti katika majaribu lakini Utokuwe na yule Muovuwe mirele Baba yetu yetu liye binguni Yetu yetu amina Baba yetu yetu liye Ujina lako eli tukuswe Baba yetu Swear.